Conversa com Flávio Breiner. Bem-vindo ao programa Conversa com Flávio Breiner, escritor e crítico sempre muito atento aos temas atuais, a partir do olhar da filosofia e da educação. Eu sou Rara Sena, estudante de Rádio, TV e Internet da UFPE e divido a bancada com o professor do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, Flávio Breiner. Olá, professor! Qual será o assunto do programa de hoje? Hoje, sejam todos muito bem-vindos a mais um Conversa com Flávio Breiner, um programa veiculado pela Rádio Paulo Freire, 820 AM, vinculado à Universidade Federal de Pernambuco. Hoje nós temos o prazer de convidar o professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, professor de Filosofia e Educação, professor Walter Juan. Walter, muito obrigado por ter aceito, né, o nosso convite e seja muito bem-vindo, Walter. Eu que agradeço, Flávio. Uma alegria estar com você. Walter, nos 100 anos do aniversário de nascimento de Paulo Freire, em 2021, você fez uma longa viagem de 100 dias pelo Brasil, cujo objetivo eu gostaria que você dissesse para nós, ouvintes, qual era, quem foram as pessoas que você conheceu, por que lugares você passou e que importância essa viagem teve para uma comemoração do centenário de Paulo Freire. Você tem a palavra. Obrigado, Flávio. Então, foi uma viagem que eu fiz, era final da pandemia, era uma época muito difícil, muito ruim, muita morte, muita tristeza. Eu soube que na universidade iríamos ficar dando aulas online. Era o mês de agosto, em setembro seria o centenário de Paulo Freire. Eu tinha participado de muitas lives, de muitas homenagens virtuais, mas eu sentia a necessidade de fazer uma homenagem mais Paulo Freireana, mais que relacionasse não apenas uma fala, um discurso, uma teoria, mas sobretudo uma vida, que colocasse uma vida em movimento. Então eu decidi ir ao Nordeste. Eu moro no Rio de Janeiro, fui de carro, escrevi uma carta para amigos e amigas dizendo que iria empreender essa viagem. E o sentido era fazer experiências de uma pedagogia menina da pergunta. Ou seja, recriar a Paulo Freire, homenagear, festejar essa vida a partir da própria feitura de uma pedagogia da pergunta. E então, acabei fazendo mais de 200 experiências de pedagogia menina, foram mais de 100, acabaram sendo 110 dias, era difícil terminar a viagem. E para mim foi extraordinária, porque tive também uma oportunidade de uma vivência da terra nordestina como nunca tinha tido anteriormente. E por que lugares você passou e quem foram as pessoas que você encontrou? Eram pessoas que estavam todas ligadas aos movimentos sociais, às pedagogias paulofreirianas ou às intervenções e experiências realizadas em nome de Paulo Freire? Ou foi o acaso que lhe levou a esses lugares? O acaso, o destino, as coincidências? É, um pouco de cada coisa. Não foram... Não, na verdade, eu conheci... Assim, encontrei muito... Por exemplo, encontrei todos os ex-alunos vivos do curso de Angicos de 1963. Encontrei a filha de Paulo Freire, a Fátima Freire, que visitei em Rio de Contas, na Bahia, e fizemos algumas experiências com ela. Encontrei muitas pessoas ligadas à pedagogia e à vida de Paulo Freire, mas também encontrei muitas pessoas não necessariamente ligadas a essa vida, mas... como você diz, de movimentos sociais, fui a escolas indígenas, quilombolas, fui a universidades, fui a todos os lugares onde tinham interesse em participar de uma pedagogia menina da pergunta. Inclusive, encontrei até um crítico de Paulo Freire, como o Nego Bispo, que de início ele não me queria receber, porque ele dizia, olha, eu sou um crítico de Paulo Freire, por que vamos conversar? Se... Mas eu expliquei para ele que, na verdade, pensar junto, mesmo criticando Paulo Freire, podia ser uma forma de homenageá-lo. Então, foi uma viagem muito variada nesse sentido. O que é que você chama exatamente de uma pedagogia menina? Você poderia explicar para os nossos ouvintes? Então, na verdade, se eu pudesse falar mais extensamente o nome, eu diria uma pedagogia errante e filosoficamente menina da pergunta. E aí tem vários conceitos e é difícil, porque, por um lado, tem a errância, que é uma afirmação do erro, do valor afirmativo do erro, e da errância como uma forma de deslocamento, como uma viagem pedagógica que não antecipa o sentido da viagem, que deixa aberto o sentido da viagem, a própria viagem, a escuta da viagem. Filosoficamente, porque tem a ver com essa relação ao saber, muito mais afirmada na pergunta, no pensamento, no questionamento, do que na afirmação de uma resposta. E menina, porque diz respeito a um tempo de infância. A infância não como uma idade, não como uma quantidade de anos cronológica, mas a infância como uma forma de afirmar a vida a partir disso que aprendemos na infância, a ver o mundo pela primeira vez, a fazermos perguntas e a sonhar também com outros mundos. É, Rara, nossa assistente, quer fazer uma pergunta para você também. Clara. Eu gostaria de saber, Walter, como foi feita a escolha dos destinos que você foi? Então, foi muito engraçado, porque de fato não escolhi muito, assim, escolhi alguns, escolhi sobretudo amigos e amigas, para ter alguns pontos de referência, como por exemplo, em Recife, que tive o André Ferreira, amigo, o Flávio também que encontramos, mas de uma forma geral, eu, na verdade, tentei que a viagem fosse também errante, ou seja, que a própria viagem fosse mostrando o sentido da viagem. Então, de repente, eu ia a um lugar e me dizia, olha, aqui a 500 quilômetros tem uma experiência que você precisa conhecer e eles estão muito interessados em que você vá. Aí eu pegava o carro e fazia os 500 quilômetros e acabei fazendo 15 mil nesses 110 dias, 15 mil quilômetros. Foi extraordinário. Eu fui subindo mais pelo lado do litoral e voltei mais pelo interior. Fui até São Luís, Maranhão. E depois voltei. Foi extraordinário. De fato, tem um livro publicado que narra um pouquinho a viagem, que se chama, o título é Uma Viagem de Sonhos Impossíveis, onde estão os mapas, as cidades, a carta, e também depoimentos dos anfitriões, das pessoas que me receberam. Pois é, eu tive a oportunidade, o privilégio de escrever uma pequena notinha para o seu livro sobre a viagem impossível, né? E me referi, se eu me lembro, não estou com o livro aqui, mas eu tratava do sentido da viagem, naquele sentido goetiano da viagem, não é? A viagem como não somente um deslocamento geográfico, mas um lugar de onde você parte e quando você volta é você quem está modificado pela viagem, pelas pessoas que conheceu, pelos lugares que passou e pelas diversas interlocuções que você manteve ao longo de um determinado período que você sai não só do seu lugar, mas sai do seu original ponto de vista. Quando você voltou e terminou essa viagem, o que é que tinha acontecido com você? É uma pergunta extraordinária, porque uma viagem como essa, ela contém muitas viagens além da própria viagem e todas as viagens que você é convidado a fazer. Então, na verdade, quando você volta, é muito difícil voltar, é muito difícil terminar a viagem, porque por um lado você volta a um lugar que já não é o mesmo lugar. E você já não é mais a mesma pessoa. E então, o que esse lugar espera de você, você já não está tão disposto a habitar. Então, é todo assim como um reacomodamento, como uma. As viagens, quando são como essa, intensas, verdadeiras, são tremendamente transformadoras, desestabilizadoras. São uma experiência que transforma. Portanto, é começar de novo. O que fica é começar. E esperar a próxima viagem. Você fala muito bem, gostei muito da sua resposta. É, veja o seguinte, você fala de uma pedagogia menina. E, no entanto, Paulo Freire trabalhou com alfabetização de adultos. Como é que uma noção de adulto trabalhada por Paulo Freire, com uma noção específica de adulto trabalhada por Paulo Freire, pode ser conciliada com uma pedagogia menina, na sua interpretação? É, ótima pergunta. Eu tenho me debruçado sobre isso, tenho escrito sobre isso, inclusive um livro que chama Paulo Freire, Um Menino de 100 Anos. Paulo Freire, Um Menino de 100 Anos, que justamente traz essa questão, porque a princípio a infância parece que é uma idade. Então, se pensamos a infância como uma idade, de fato, Paulo Freire não se ocupou da infância. Paulo Freire se ocupou de pessoas jovens e adultos. Mas justamente minha tese é que Paulo Freire se dedicou a pessoas jovens e adultas pelo seu grande compromisso com a infância. Ou seja, Paulo Freire afirmava uma ideia de infância tão extraordinária, uma relação tão extraordinária. Perceba que, por exemplo, um dos prêmios que Paulo Freire recebeu com 68 anos foi o de Bambino Permanente, Menino Permanente. Ou seja, Paulo Freire permanecia na infância. E se ele se dedicou a pessoas jovens e adultas, em parte foi porque nelas era onde era mais necessário recuperar esse tempo de infância. Então, o compromisso de uma pedagogia menina não diz respeito à idade dos interlocutores. A gente, de fato, hoje trabalhamos em Rio Grande do Norte, fizemos um programa do que chamamos Alfabetização Filosófica para jovens e adultos, para 2.000 educadores de jovens e adultos, porque é talvez onde a infância, curiosamente, se torna mais necessária e se encontra mais à vontade também. É, em 2021, nós tivemos a oportunidade de ter várias interlocuções, eu e você, né, virtualmente, claro, era um momento muito difícil de pandemia. E naquele momento, você se lembra que você, inclusive, sugeriu que a gente fizesse uma dupla sertaneja, filosófico sertaneja, uma dupla filosófico sertaneja. E mas uma das coisas que eu estava discutindo naquele momento era aquilo que eu chamei de Paulo Freirianismo. Quer dizer, como é que uma pedagogia subversiva no seu tempo, quer dizer, que praticamente dividia águas pedagógicas, águas políticas, mas águas também culturais a respeito de uma determinada linguagem com a qual nós pronunciávamos e anunciávamos o discurso pedagógico. Paulo Freire muda um pouco isso. Mas o problema é que Paulo Freire virou estátua, virou patrono da educação nacional, virou disciplina universitária, virou cátedra disso, daquilo outro, virou medalha daquilo, daquilo outro, ao ponto de que isso me lembra uma passagem do velho Mühlmann, né, que fez um livro sobre messianismos revolucionários do Terceiro Mundo, que ele dizia: olhe, quando uma ideia se transforma numa igreja ou num partido, é porque ela perdeu a sua força subversiva originária, onde nós ainda tentamos legitimar sua permanência. Não é só um partido ou uma igreja, mas é também uma pedagogia. Então, eu gostaria que você me desse uma palavra sobre o que significa, ao mesmo tempo, a descoberta de uma pedagogia menina, quer dizer, nova, inaugurando uma presença no mundo, como toda infância, e, ao mesmo tempo, em contraste com uma institucionalização de um pensamento. Como você vê isso? Perfeito, sim, concordo plenamente. Infelizmente, eu acho que Paulo Freire ficaria horrorizado com muitas coisas que se fazem em nome dele e do que virou aquilo que você chama de Paulo Freireanismo, que eu concordo plenamente. Ou seja, é quase que um anti-Paulo Freire, ou seja, um dispositivo quase que para não pensar, um vez para pensar e para questionar. Portanto, na verdade, hoje, quando a gente diz Paulo Freire, dizemos pouca coisa, ou seja, depende muito do que se faz no nome dele. E essa tentativa nossa de uma pedagogia menina da pergunta é uma tentativa de recuperar um Paulo Freire vivo, um Paulo Freire lutador, sonhador, comprometido com uma prática completamente oposta a essa institucionalização e padronização, normalização burda que se faz de seu pensamento e de sua obra. Então, a gente tenta, digamos, e como você disse, às vezes o nome Paulo Freire é sinônimo de coisas que envergonhariam ao próprio Paulo Freire, e a gente tenta fazer algo que seja mais próximo do que sentimos que é o espírito de seu pensamento e de sua vida. Eu tenho, aqui em Recife mesmo, nós temos uma cátedra da Paulo Freire, uma disciplina de educação popular. É claro que eu nunca dei aula para alunos adultos analfabetos e nem tinha a pretensão de libertá-los de nenhuma consciência ingênua. Não era isso que eu estava fazendo. Mas existia uma disciplina pedagogia Paulo Freire da qual eu dei aula. Mas eu fico me lembrando, Walter, a igreja não é o Sermão da Montanha. A igreja católica não é o Sermão da Montanha. Marx, numa carta que ele escreve em 1870, para Engels, inclusive, ele diz: olha, se o marxismo é isso que os franceses estão afirmando, eu próprio não sou marxista. Você acha, para fazer uma última pergunta, que eu sei que você tem compromisso, e o nosso compromisso foi que a gente fizesse um programa um pouco mais curto, você acha que se Paulo Freire voltasse hoje e ele dizia: se é isso o que vocês estão chamando de paulo freirianismo, eu não sou paulo freiriano, ele diria? Sem dúvida. Sem dúvida que diria que não é paulo freiriano, sim, como talvez você diria que não é breineriano, eu diria que não sou conhano, porque quando o que se faz em nome de um pensamento geralmente é aprisioná-lo e solidificá-lo. Às vezes é triste, mas eu sem dúvida que Paulo Freire diria que ele não é paulo freiriano em muitos sentidos, embora ele também afirme que com muita alegria, algumas coisas que se fazem em seu nome. Flávio, me desculpa, Rara também, agradeço muito o convite, e ficaria horas, horas e horas, tomara que seja apenas uma vez entre muitas outras. Muitas outras. Obrigado pelo Walter, convite. muito obrigado por essa maravilhosa entrevista. Voltei para suas atividades. Desculpe ter tirado da sua Nada. aula para uma entrevista, mas foi maravilhoso. Grande Rara, você tem a abraço. palavra. Grande abraço. Obrigado. Obrigado. A conversa está muito boa, mas nosso tempo está chegando ao fim, né, professor? E na próxima semana temos mais conversa com Flávio Breiner. Obrigado, professor, e obrigado a você, ouvinte. Até a próxima semana, então. A produção e o roteiro desta edição foi do professor do Centro de Educação da UFPE, Flávio Breiner, junto a mim, Rara Sena, estudante de Rádio, TV e Internet da UFPE, sob a orientação da professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, Paula Reis. Edição, Alisson Félix, também de Rádio, TV e Internet. A música tema é de composição e execução de Flávio Breiner. Esse programa fica disponível nas plataformas de podcast. E tchau, tchau, e até o próximo Conversa com Flávio Breiner.